as portas se fecharam. Ninguém viu quando o choro disfarçou. Acreditou sem ver o resultado. Foi provado pra ser aprovado. Ninguém viu quando o tempo te cansou. Ninguém viu quando o rio secou. O teu sorriso no caminho se perdeu. Quando saiu de cena só pra conversar com Deus. Ninguém viu quando o mar não se abriu. E ninguém viu quando a multidão não te ouviu. Mas foi no anonimato onde eu cresci, ouvindo Deus falar pra mim. Olha, eu te vi perdendo pra poder ganhar. Eu te vi descendo pra poder crescer. Enquanto cuidava das ovelhas, eu cuidava de você. Eu derramei minha graça pra você cantar. Eu te enchi de forças pra me adorar. Eu te levantei pra profetizar que vale de ossos secos viverá. E hoje aqui ouço a voz de Deus dizendo assim: escute isso, filho. Eu cheguei, pode descansar. Feridas abertas, eu irei sarar. Coração aflito, eu irei alegrar. E se estiver caído, eu vou te levantar. Lá na tua casa, hoje tem milagre. E na tua família, tem libertação. E se não sente mais a minha glória, renovação, sinta aí agora. Agora, agora, agora, agora. Receba a ousadia, o toque de minhas mãos. Seja agora transbordado da minha unção. E seja cheio agora, batizado agora, curado agora. Seja cheio agora, batizado agora, curado agora, renovado agora, transformado agora e tem vitória agora. Sinta minha presença aí agora. Eu nunca me esqueci de você e lembro de cada detalhe de quando nasceu. Ninguém te viu, mas quem te viu fui eu. E pode descansar. E feridas abertas eu irei sarar. E coração aflito eu irei alegrar. E se estiver caído eu vou te levantar. E lá na tua casa, e hoje tem milagre. Na tua família e tem libertação. E se não sente mais a minha glória, renovação, sinta aí agora. De se alegrar, aproveita o momento para adorar. E agora, agora, agora, agora, receba a ousadia e o toque de minhas mãos. Seja agora transbordado da minha unção. E seja cheio agora, batizado agora, curado agora. Cheio agora, batizado agora, curado agora, renovado agora, transformado agora e tem vitória agora. Sinta minha presença aí agora. Eu nunca me esqueci de você e lembro de cada detalhe de quando nasceu. Ninguém te viu, mas quem te viu fui eu. Ninguém te viu, mas quem te viu foi Deus. Quem te viu foi Deus, quem te viu foi Deus.